Vamos abrir lá nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3. Hoje eu vou falar de sentimentos que nos acompanham durante toda a vida. Se tem uma coisa que a gente convive, desde o momento que a gente começa a ter noção do mundo que nos cerca, é alegria, tristeza. Isso tudo por causa de vitória e sofrimento. Olha o que diz aqui em Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora o 4, Fábio, por favor. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. A gente pode afirmar que Deus determina para as nossas vidas tempo para tudo isso, gente, para esse tipo de sentimento, para esse tipo de emoção. À medida que as coisas acontecem na nossa vida, nós podemos chorar ou saltar de alegria. Tem tempo para tudo isso na terra, mas vai chegar um tempo, queridos, vai chegar um tempo que disso tudo aí vai sobrar, nós vamos passar a experimentar um só sentimento. Coloca Apocalipse 21:4, esse texto que eu gosto tanto de relembrar junto com a igreja. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vai chegar um dia então que nós vamos estar assim, sem... Aí a tristeza, o sofrimento, as lutas vão deixar de existir e vai ficar só alegria, aquela sensação de vitória, aquela sensação de que Deus está do teu lado e nada de ruim pode acontecer com a tua vida. Mas, queridos, enquanto isso não acontece, que é certo vir a acontecer, mas enquanto não acontece, nós temos que enfrentar a nosso dia a dia, que possui momentos, principalmente para o cristão, da mais certa alegria, da mais perfeita alegria, como também momentos de dor, e às vezes eles são extremos. Dor, tristeza, por causa das lutas, por causa do sofrimento. Só que a gente tem que pensar numa coisa. Principalmente, isso eu falo sempre aqui, principalmente quando a dor e o sofrimento e as lutas, elas estão durando um tempo muito extenso, coisas tendem a acontecer dentro de nós, que muitas vezes, se não estivermos vigilantes, fogem ao nosso controle, mesmo sendo cristãos, que vão entrar nas nossas vidas como tentações e podem prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Porque se eu estou diante de um sofrimento, se eu estou diante de uma luta, o que eu preciso mais nesse momento? Me aproximar de Deus, me apegar a Deus, porque eu, como cristão, sei que a solução desse problema vem de Deus. O sustento para me manter nessa luta de cabeça erguida, confiando no Senhor, vem de Deus. Então, uma coisa que eu não posso fazer no momento de uma luta é deixar Deus de lado ou ficar à mercê de algumas tentações, que eu vou discorrer algumas delas aqui hoje à noite, para que nós possamos ficar alertas a isso e deixar isso de lado, para que, deixando essa tentação de lado, a gente possa estar debaixo da graça de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, para o mais rápido possível a gente ver solucionado os problemas. E eles virão um atrás do outro, mas nós temos armas para combatê-los. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão dessas tentações que retardam a tua vitória, retardam a minha vitória por existir. Querem ver? Primeira delas, a pessoa está sofrendo, a pessoa está tendo dificuldades, a pessoa tem lutas, essas lutas estão se estendendo, e de repente ela é tomada por um sentimento que vai, a única coisa que vai produzir é retardar ainda mais a ação de Deus sobre a sua vida. Essa primeira tentação, vamos dizer assim, que nós estamos à mercê muitas vezes quando sofremos, é a apatia. Apatia é ausência de sentimento. O cara já sofreu tanto que ele se resignou com isso e vai deixar correr e vai deixar a coisa acontecer e já não tem mais força, pior, não tem mais interesse, não tem mais motivação para enfrentar o problema. Então, seja o que alguém quiser. Vocês querem ver um exemplo de tamanho sofrimento vivido por uma mulher que ela caiu nessa tentação da apatia e precisou vir um profeta de Deus para falar: tenha fé, tenha esperança. Porque se há uma coisa que não pode, o cristão não pode sentir, são coisas como isso, que, algumas dessas coisas que nós estamos e vamos falar aqui, entre elas a apatia. Deve ter coisa mais triste e menos impactante, menos penetrante para a vida do teu próximo, se você cair nisso e virar um cidadão apático em relação às lutas e aos sofrimentos. Meu, que Deus é esse que está sobre a nossa vida, que faz com que eu fique dessa maneira? Quer ver? 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 14. No momento em que sobre Israel havia uma seca muito grande, por causa da seca, muita fome. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-lo, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A mulher estava completamente apática em relação ao sofreu demais. Fome, e você vê o teu filho passando fome, deve ser a pior sensação que um ser humano pode sentir aqui na terra. A dor da fome é pavorosa. Imagina a dor na alma de uma mãe tá vendo o filho perecendo também por causa de fome. Uma vez eu li que provavelmente essa casca de árvore que essa mulher ia pegar para cozinhar numa panela, dá para o filho, e ela também comeria, tinha uma substância tóxica que provavelmente causaria a morte. Por isso que ela fala: a gente vai comer e vai morrer. Na verdade, existia uma apatia tão grande para tentar reagir diante de tão extenso sofrimento, que ela elaborou um plano no seu coração: eu vou dar um fim na minha vida e vou dar um fim na vida do meu filho, que está sofrendo muito com essa fome. E aí Deus vem e entra na história dessa mulher e diz: calma, não vai acontecer isso, a tua panela vai ter alimento sim, Deus há de abençoar. Então, é lógico que esse sentimento muitas vezes pode vir, e ele impede que a providência divina muitas vezes seja até percebida. Ainda bem que essa mulher foi e fez, o grau de apatia dela para pensar num possível suicídio não chegou ao extremo, ela foi desperta dessa apatia no momento em que o profeta falou com ela. Então ela já começa a pensar no Deus do profeta, já começa a ser despertada de alguma maneira nessa sua apatia, e ela faz aquilo que o profeta orienta. Isso já é uma demonstração de fé, já é uma reação de uma pessoa que está apática diante do sofrimento, que está pensando em morrer, achando que a morte vai ser o alívio desse sofrimento, né? E de repente ela reage a isso. É muito importante, povo de Deus, que nós saibamos reagir a esses sentimentos que nós vamos estar falando aqui. Porque veja bem, eu não estou criticando a pessoa, e principalmente essa mãe, que passou a ter esse sentimento no coração, porque nós não sabemos o que é isso. Deve ser um negócio tremendamente difícil. Mas eu admiro essa mulher que, diante de um profeta de Deus, conseguiu ser despertada dessa apatia para reagir. E aí sim faz parte também da nossa vida essa percepção para a gente reagir, essa percepção para a gente perceber que, olha, a luta está demorando tanto tempo que eu já acho, por exemplo, que aquele meu familiar não tem mais jeito, eu olho para ele e vejo ele no inferno. Não faça isso, por favor. Não, quem vai salvá-lo é Deus em Cristo Jesus, quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus, e para eles tudo é possível, até o coração mais duro sobre a face da terra. Então afasta qualquer sentimento de apatia diante do sofrimento. Olha, por exemplo, a reação de Jesus diante do sofrimento. Lucas 19, 41 a 44, Fábio, por favor. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus estava chegando próximo de Jerusalém. E dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. E por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Esse é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus chega, no alto de uma colina, e vê Jerusalém. Nessa hora, o Espírito Santo de Deus dá uma visão do que aconteceria com aquela cidade. Tipo de julgamento que viria sobre uma cidade que, vendo o Messias entrando ali e vivendo com eles há algum tempo, não o aceita como o Messias verdadeiro. Então ali mesmo ele chora, olha a reação, ele chora diante do destino profético daquela cidade. E ele já ali mesmo profetiza, trazendo um alerta para aquelas pessoas que estivessem interessadas em não participar daquele quadro de condenação. Olha a reação do Senhor Jesus. Temos uma outra reação dele em Mateus 26. Mateus 26, no Jardim do Getsêmani, verso 38, olha o que Jesus diz aqui. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Imagina Jesus sendo tentado por um sentimento de apatia. Bom, vou me dar mal, tenho certeza de que o meu destino é a cruz, deixa eu ficar aqui quietinho, dormindo, ou vou fazer como Elias, achar a primeira caverna, me enfiar ali e ver se de repente Deus me esquece. De maneira nenhuma. Ele reage dessa maneira a esse extremo sofrimento que ele está vivendo. Ele chama amigos de confiança que infelizmente naquele momento não corresponderam a essa confiança de Jesus e diz para eles: venham comigo e me ajudem a vigiar, me ajudem a orar, porque eu estou passando por um sofrimento enorme. Olha que lição para as nossas vidas. E se Jesus não faz isso, porque os companheiros que ele levou não fizeram. Um negou Jesus 3 vezes, os outros 2 saíram correndo, e aconteceu todo tipo de tragédia, até que eles fossem restaurados pelo Espírito Santo de Deus. Mas Jesus, que reagiu a essa sensação, a esse sofrimento tão profundo, não com apatia, mas reagiu com oração, ficou firme até o fim e foi à cruz, e por ter ido até a cruz, você e eu hoje estamos aqui e o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém, queridos? Você crê nisso? Então dá um glória a Deus, por favor. Aleluia, glória a Deus. Então, primeira coisa, diante do sofrimento, rejeita, por favor, toda e qualquer sensação de apatia. Isso não tem mais jeito. Eu não vou dar mais nenhum passo em direção à solução. Deus, o Senhor deve ter se esquecido de mim, e ficar resignado. Não faça isso. Isso é um absurdo para um cristão que tem armas tão poderosas em Deus para poder ver as suas, o seu sofrimento resolvido em Deus, em Cristo Jesus. Tá? Uma segunda tentação, gente, que também acontece, e que vai por essa vereda, às vezes, da apatia, é o gosto pelo sofrimento. Deixa eu explicar. Nesse caso, não existe indiferença ou apatia diante do sofrimento, mas um certo prazer diante do sofrimento. O negócio está ficando psicológico demais, né? Mas é a pessoa que, sofrendo, atrai um certo tipo de atenção, e ela gosta disso, e atrai pena dos outros, por consequência, atrai algum tipo de reação das pessoas que a cercam. Então a pessoa parece que gosta de viver diante do sofrimento. Existem povos com esse perfil. Eu já falei sobre esse assunto aqui, eu me lembro quando eu falei a primeira vez, eu citei a nação de Portugal. Lógico que faz 20 anos que a gente veio de lá, 20 anos, mudou muita coisa lá. Mas quando nós moramos lá, nos 4 anos que nós moramos lá, a gente costumava cumprimentar as pessoas na rua. E é interessante, porque o português tem aquela queda, aquela característica mesmo depressiva, né? Até a música deles, o fado, uma vez a Amália Rodrigues chegou a dizer que para se cantar o fado bem, tem que ser triste. Não, olha só, não pode ser uma pessoa feliz para conseguir cantar bem o fado, a música tradicional portuguesa. E você pergunta na rua, pelo menos no nosso tempo era assim, a gente perguntava: e aí, como vai? Menos mal. Menos mal era uma resposta dada por uma pessoa que estava vivendo uma vida tranquila. Eu lembro que eu já citei isso daqui na igreja. O meu protético, ele ficou trabalhando para mim 3 anos. 3 anos. 3 anos que eu o via pelo menos 2 vezes por semana. E toda vez eu e Eliane perguntávamos: e aí, como é que vai? Menos mal, menos mal. O cara chegava sorrindo, tudo: como é que está? Menos mal. Falava: cara, o que acontece com vocês? Que a coisa nunca está boa, está sempre menos mal. E um dia ele chegou e falou: tudo bem. Eu falei: meu Deus do céu, acertou na loteria. O que aconteceu? Conta aí para mim. Ele até entendeu que eu estava brincando. Falou: não, estou pegando o jeito do brasileiro aí. Olhar as coisas de uma maneira um pouco mais positiva. Então tem gente, e às vezes até povos, que tem esse perfil. E isso, gente, me desculpa. Nós que frequentamos a igreja evangélica portuguesa, nós víamos que dentro da igreja, esse tipo de perfil de um povo estava mudando. Por quê? Porque fica ridículo para um ser humano que tem Jesus no coração, ele ter gosto pelo sofrimento. Ele ter quase que um prazer pelo sofrimento. Ele gostar que as pessoas deem atenção para ele porque estão com pena dele. Isso não tem nada a ver, gente, para um cristão. Não é por aí, com esse tipo de sentimento, que nós vamos atrair pessoas para esse evangelho de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos deixar isso de lado e vamos fazer diante das perseguições aquilo que está escrito em 1 Pedro 4, coloca aí para mim, Fábio, 1 Pedro 4, 12 a 16. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Olha que interessante o conselho de Pedro. Olha, vocês estão tomando paulada de todo lado, parece que o fogo está pegando aí, né? Mas não é fogo do Espírito não, era fogo de provação. E aí ele diz assim, mas alegrai-vos. Pedro não nasceu em Portugal. Na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Por isso que diante do sofrimento, nós precisamos reagir de forma completamente contrária àquilo que eu estou colocando como tentação diante do sofrimento. Porque se a Bíblia diz que eu, sofrendo perseguição, preciso me alegrar e glorificar a Deus por isso, é lógico que um perfil que Deus não vai usar é aquele cara apático diante do sofrimento, é aquele cara que gosta de sofrer. Esse tipo de coisa vai ficar fora dos planos de Deus. Ele está querendo pessoas que reajam bem ao sofrimento, pessoas que possam glorificar a Deus, porque Deus não permite que você sofra para você se dar mal, para você cair mais um degrau na tua existência. Ele muitas vezes permite esse sofrimento para que você se aproxime dele, para que você aprenda a orar, para que você aprenda a confiar nele, para que você veja com os teus olhos, sinta na tua pele, quando Deus trouxer a vitória sobre a tua vida. Esse sentimento é maravilhoso. E Deus quer que todos nós, igreja sua, participemos disso. Amém, queridos? Uma outra tentação muito forte diante de um sofrimento, e principalmente se esse sofrimento for prolongado, é questionar a Deus. O questionar diante do sofrimento nada mais é do que a preocupação exagerada com as possíveis causas desse sofrimento. Você pode estar pensando aí, mas olha, em certos casos, se eu souber a causa desse sofrimento, eu tenho metade do problema resolvido. Às vezes. Nem sempre. Às vezes sim, mas nem sempre. Geralmente, quando a gente tenta saber o porquê de uma luta, de uma dificuldade, assim como Jó fez. Jó tomou na cabeça, coitado, ele não merecia nada daquilo que ele recebeu, ele virou para Deus e falou, por quê? E ainda vem uns amigos da onça que chegam para ele e dizem assim, ó, eu sei porque você está sofrendo. Se você está pecando, cara, você parecia um cara tão bonzinho para todo mundo, e tu era um pilantra, deve estar cheio de pecado oculto. Confessa para Deus seus pecados. Você vai ver como ele vai resolver o teu problema, ele vai te devolver tudo, ele vai até te levar, para você não ficar nesse estado deplorável que você está. Ele, além de querer também, no seu interior, todos nós temos esse sentimento. Se o mundo cair na minha cabeça amanhã, você acha que eu não vou ter uma tentaçãozinha de falar, pai, por quê? O que eu fiz para merecer isso? Jó fez isso, sendo o homem mais justo sobre a face da terra, palavras de Deus. Testemunho de Deus para Satanás. Está vendo aquele meu servo Jó? É o homem mais justo sobre a face da terra. Então ele não merecia aquilo. E quando Jó pergunta, Deus não responde. E aí que eu queria bater na tecla de chamar. O questionamento sobre o nosso sofrimento para Deus, questionamento excessivo a Deus, de uma tentação. Olha o que aconteceu, por exemplo, Jó 42:7. Põe para mim aí, Fábio. Olha o que aconteceu com os amigos de Jó, que diziam saber a razão do sofrimento dele. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, um dos amigos: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E castigou, falou assim: olha, eu vou dar um castigo para vocês que vocês vão ver só. Só se o meu servo Jó interceder por vocês é que eu diminuo a dose. E aí Jó foi lá e intercedeu por eles, porque senão acho que Deus até tirava a vida deles. Tamanha bobagem eles fizeram de tentar achar o porquê, quando muitas vezes Deus não vai responder para você e para mim a razão do nosso sofrimento. O porquê do nosso sofrimento. Muitas vezes, queridos, essa não resposta de Deus tem duas razões principais. Por que que Deus muitas vezes, no meu casamento com a minha esposa, algumas coisas que nós passamos nos primeiros 5 anos, por exemplo, em relação a ela não conseguir ficar grávida por causa da ficar grávida da Juliana, só ficar grávida depois de quantos anos? Tentamos 5 anos? Quase 10. A Ju veio quase 10 anos depois de nós estarmos casados. Deus não respondeu. É estranho isso. Mas eu também não quero ficar perguntando e parar a minha vida para saber por que que não. A bênção está aí e isso é que importa. Uma menina abençoada, cheia de saúde, cheia de paz, glória a Deus, que eu vou lá ficar perdendo meu tempo com isso. Mas que é uma coisa estranha ela, levou 10 anos. Eu queria que vocês vissem o que teve gente que orou por essa mulher, para que ela ficasse grávida. Foram centenas e centenas de orações que, na verdade, para levar 10 anos, foram orações que não foram atendidas. E a Juliana veio como milagre, como resposta de oração. Por quê? 10 anos depois, a gente não sabe. E também, essas duas questões principais da não resposta de Deus têm a ver. Primeiro, às vezes Deus não responde para você o porquê da luta que você está vivendo. Primeiro, por quê? Você saber a razão não vai, muitas vezes, resolver o problema, tá? Eu sei porque eu estou sofrendo, Deus me revelou. Vai te revelar se isso ajudar você a resolver o problema, a sair dele em Deus mais rápido. Mas nem sempre essa revelação do porquê do teu sofrimento vai tirar você desse sofrimento. Uma outra coisa que acontece também é que às vezes a gente saber a causa, muitas vezes a gente se confunde, a gente quer saber a causa, porque acha que sabendo a causa vai vir a solução do teu emocional. Você vai ficar em paz. Ah, bom, então é isso. Ah, bom, então legal, então vamos sofrer, então tá jóia. Não. Quer ver um exemplo clássico disso? Lamentações capítulo 1. Primeiro a gente tem Jó, que está sofrendo, e chega para Deus e fala: Deus, por quê? Aí Deus diz assim: você tem domínio sobre os elementos da natureza como eu tenho? Você consegue fazer um raio cair no Oriente? Você consegue fazer as ondas do mar chegarem até a praia e voltar? E isso todos os dias, desde que o mundo é mundo? Você consegue fazer isso? Jó disse que não. Ele falou: então você não vai entender as razões da minha permissão de você ter... Então fica na tua. E Jó aceitou isso muito bem. E passou a ter uma intimidade muito maior com Deus. Veja que não foi a resposta de Deus: olha, você sofreu por causa disso, que fez Jó conhecer mais a Deus. Deus disse: eu não vou responder porque você não tem condição de entender o que se passou para que você sofresse assim. Ah, bom, então tá. A partir daí ele começa a ser restaurado no seu interior, depois as enfermidades caem por terra, depois é restaurado tudo que ele perdeu. Mas não foi o saber dessa causa. Olha só uma pessoa que está em pleno sofrimento, sabendo a causa desse sofrimento, que é o caso de Jeremias. Lamentações, Fábio, capítulo 1, de 1 a 5. Aqui está Jeremias lamentando o destino de Judá, de ter ido para o exílio na Babilônia. Então ele está dizendo assim: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu. Por causa da multidão das suas prevaricações, os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Versículo 5 desse primeiro capítulo de Lamentações. Jeremias, primeiro, nos quatro versículos, dá a descrição da desolação de Judá. Dá a descrição da tristeza em que estava a cidade de Jerusalém diante dessa guerra com a Babilônia e da destruição daquela nação. E aí no verso 5 ele diz o porquê disso. O povo foi para o exílio por causa das suas muitas prevaricações. O povo pecou contra Deus. Deus já vinha alertando há muito tempo que o povo sofreria com os seus pecados, sofreria as consequências dos seus pecados. Está aí a consequência, o exílio. Jeremias é um profeta que profetizou isso antes de acontecer. Deus usou a vida de Jeremias para dizer assim: nação, muda, senão nós vamos apanhar do inimigo. Deus vai usar o inimigo como vara de justiça contra nós. Isso vem e acontece. Jeremias vê com os seus olhos toda a desolação de Judá, vê o povo indo para o exílio, sabe o porquê de tudo isso, e chora, lamenta e continua profundamente triste com isso. Saber o porquê, questionar o tempo todo a Deus, vai resolver os nossos problemas? Não. Não vai resolver os nossos problemas. Aconteceu. Lógico que eu tenho todo direito de repente, numa oração: Senhor, revela por que está acontecendo isso. Ele não revelou. Eu passo imediatamente a clamar para que esse sofrimento cesse no poder de Deus, na resposta da minha oração, que estou clamando para que isso seja resolvido. Para não ficar num eterno porquê, porquê, porquê, porque às vezes Deus não vai revelar. E Ele pode não revelar, não porque Ele é um Deus mau, mas porque eu posso não entender, não alcançar, ou o saber a causa não vai tirar a tristeza do meu coração. Amém? O que vai resolver esse problema é a nossa reação. É confiar em Deus, é confiar que os planos de Deus não são para mim viver no sofrimento. Não é para mim ir sofrer até a morte. Os planos de Deus são planos de paz e não de mal. Então eu, conhecendo a palavra de Deus, como diz a carta daquela... Eu li uma carta aqui, não sei se vocês repararam, que o teor dela, segundo a carta, o teor dela tem a ver com a palavra. Muitos cristãos que chegam até a igreja nesses países onde há perseguição, depois, diante de um extremo sofrimento por causa da perseguição, eles começam a questionar a sua fé e saem. E saem. Países muito fechados para o cristianismo, com um islamismo muito forte, costuma ter quase 90% de debandada de pessoas que saem do islamismo para o cristianismo. Ao final de um certo tempo, 90% que saiu e aceitou Jesus volta para o islamismo, porque não aguenta a pressão tão grande. Então, o que, que precisa acontecer? A gente precisa se firmar na palavra. Aquilo que o Fábio também falou aqui, é importante para o meu fortalecimento, para o crescimento da minha vida espiritual, que eu seja um apaixonado por Deus. Que eu ame a Deus acima de todas as coisas. Que nesse amor a Deus eu busque o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, deixando todo o resto em segundo plano, que Deus cuida. Nós estamos chegando próximo ao momento em que ficarão presentes na igreja somente aquelas pessoas que são apaixonadíssimas por Jesus. No melhor sentido da palavra, por favor. Aquelas pessoas que têm um amor sincero, profundo e verdadeiro por Deus. Porque senão não vai aguentar a pressão. Alguém aqui imaginava, há 10 anos atrás, não vou falar nem há 50, mas há 10 anos atrás, alguém imaginaria que nos Estados Unidos, país que na nossa mente sempre esteve povoada de evangélicos, o berço dos evangélicos no mundo, pudesse estar proibindo a saudação de Feliz Natal numa escola, para não ferir a suscetibilidade de outras religiões? Alguém poderia imaginar uma coisa dessa? Olha como os passos de Satanás em direção à perseguição da igreja cristã estão sendo dados de forma rápida, larga, em direção a essa perseguição. Por isso, enquanto ainda vivemos debaixo de uma certa liberdade, vamos nos preparar, vamos nos fortalecer, vamos nos juntar com aqueles que agora já sofrem, e Deus vai estar olhando tudo isso. Deus vai, isso é a demonstração de que você ama a Deus. Quando você ama o teu irmão do outro lado do mundo, que você não conhece, nunca viu, mas sente um amor tão grande por ele, que na tua oração você chora por ele, porque você sabe que ele está chorando e sofrendo lá. Isso é uma forma de dar um recado para Satanás: aqui não, aqui não, não vem que não tem. E o sofrimento, quando ele vem e perdura durante um certo tempo, ele consegue ser um balaio de emoções. A gente tira de dentro da gente, por causa do sofrimento, palavras às vezes que a gente jamais pensaria em falar, reações que a gente muitas vezes não viria a ter nunca num momento aí de tranquilidade, de paz. O sofrimento, num tempo longo, um problema que você tem, uma luta que está durando muito tempo, pode tirar você do sério. Por isso você precisa vigiar para não cair nesse tipo de coisa. Uma outra tentação que vem através do sofrimento é o exagero. O exagero de nossas reações em relação àquilo que estamos passando. E eu sou uma pessoa que sempre disse no púlpito: o que você está passando agora, de luta e sofrimento, eu jamais vou poder desdenhar disso, diminuir, porque aquilo que você está passando é o pior sofrimento do mundo. Por quê? Porque é você que está vivendo, não sou eu. Quando eu estiver vivendo uma coisa, uma luta muito difícil, eu vou saber mais do que todos vocês o que está se passando na minha vida, o que eu sofro com isso. É ou não é? Não é assim? Lógico. Mas a gente deve, cada um de nós, em relação às nossas lutas, aos nossos sofrimentos, tomar cuidado em relação a esse tipo de coisa. Exagero diante daquilo que a gente está passando. Vamos aumentar, né? Vamos aumentar. A minha filha viu uma vez escrito numa parede ali perto do shopping, no muro. Como é que é? Seus problemas, não olhe para o tamanho dos seus problemas, mas para o tamanho do seu Deus. É exatamente isso, tá? Tem pessoas que têm a tendência de exagerar no tamanho do problema, e isso pode fazer que um dia esse problema supere para você, para mim, se fizermos isso, o tamanho e o poder e o interesse do nosso Deus em resolver esse problema. E é engraçado, nessa hora a gente precisa lembrar da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito importante, gente. É muito importante. Você conhecer a Bíblia, você ter a Bíblia aqui e aqui, é importantíssimo, porque ela é um socorro nessas horas. Olha o Salmo 30, verso 5, por favor, Fábio. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém, queridos? Então você está cheio do Espírito Santo de Deus e de repente aconteceu um pepino que você não esperava. E esse Espírito Santo de Deus, como uma forma de intimidade que ele tem contigo, porque você buscou, ele tasca na tua mente, no teu coração, a lembrança desse texto. Olha, hoje eu não esperava por isso. Que pancada. Doeu. Mas aí o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida, porque você conhece a palavra, porque você é uma pessoa de oração, porque você ama a Deus, porque você quer glorificar a Deus com a tua vida. Aí o Espírito começa a trabalhar e diz assim: calma, calma, hoje está assim, mas amanhã você vai saltar de alegria. Promessa de Deus para a tua vida. Porque senão, gente, olha dois casos aqui de exagero de emoção, de emoções diante de sofrimento. Olha os personagens. 1 Reis 19, Fábio. Primeiro verso 14. Esse é o grande profeta Elias falando. Elias respondendo para Deus: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Então esse daqui é Elias sofrendo, porque Jezabel disse que ia pegar ele, dar-lhe um couro, tirar a vida dele. Ele é tomado de um sofrimento tão estranho que a gente, lendo toda a história, não consegue entender direito como é que aquilo entrou no coração dele dessa maneira. Ele está absolutamente apavorado nesse momento. Depois de enfrentar os 400 profetas de Baal e vencer no poder de Deus, de repente ele cai assim, ele desaba. E ele está falando para Deus: eu fiquei sozinho, eu sou um profeta do Senhor, tenho sido extremamente zeloso, e os teus filhos aqui de Israel mataram, perseguiram, começaram a seguir outros deuses e mataram todos os profetas, só fiquei eu. Agora, olha o verso 18, é Deus falando para Elias: também conservei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Aquele, olha só, ele está sofrendo um sofrimento justo, porque é dele. Ele está apavorado de perder a vida na perseguição que Jezabel estava fazendo a ele. Afinal, é mulher do rei. Na cabeça dele veio uma tragédia tão grande, tão maior do que era a realidade, que ele diz assim: morreram todos em Israel que eram fiéis a ti, Senhor, só fiquei eu. E aí Deus tem que dizer: eu deixei 7 mil, não foram dois nem três, eu deixei 7 mil. Mas no exagero das emoções, diante do sofrimento, ele pensou realmente que ele tivesse ficado sozinho. Olha uma outra, um sentimento de uma pessoa que sofreu, estava sofrendo mesmo, mas veja se é possível isso. Davi, Salmo 6, verso 6. Estou cansado de tanto gemer, é o rei Davi falando. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. A impressão que a gente tem quando lê esse texto é que Davi acordava de manhã quase afogado em lágrimas. Desculpa, mas é lógico, é uma figura de linguagem, mas ele está chutando o balde aqui. E eu tenho certeza que o sofrimento de Davi foi muito grande. E não tem problema ele ter falado desse jeito, mas é um exagero. Imagina ele nadando nas lágrimas dele, né? Chega quase a sufocar, né? Tem que nadar para sair da cama de tanta lágrima. E Davi, apesar desse exagero das suas emoções, era um cara que sabia muito bem lidar com isso. Quantas e quantas vezes os salmos de Davi começam dessa forma e terminam num glorificar a Deus maravilhoso, dizendo assim: Ele me livrou, e restaura a vida dele, restaura o ânimo dele, que é o que nós precisamos fazer. Fuja da tentação de exagerar o que você está vivendo e busque reação em Deus. Uma outra tentação, queridos, e essa é muito perigosa também, é a amargura diante de um sofrimento. Diante de um sofrimento extenso, a amargura, que é uma mistura de emoções. A amargura é o sofrimento acompanhado de alguns sócios, como o ódio, a ira, o ressentimento, por exemplo. Então eu estou sofrendo, não sei porquê, clamo a Deus, e de repente eu não vejo a solução, estou impaciente por alguma razão, a coisa está fugindo do meu controle, e eu começo a me ressentir de Deus, ressentir dos passos. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. É interessante a gente analisar, nesse momento, a fé. Fé. Eu preguei aqui uma vez que fé não é só, e talvez seja a parte menor dela, menos útil para Deus usar, a fé que gera milagres. Por exemplo, nós precisamos de fé na nossa oração para orar por uma cura e crer que essa cura vai acontecer. Deus atende a tua oração e produz um milagre de cura. Um físico que não foi tocado pela medicina ou que não podia ser restaurado pela medicina dos homens, foi restaurado por um toque sobrenatural de Deus. Precisou de fé, um agente com fé suficiente para clamar por aquilo. Perfeito. Agora, eu preciso ter fé no meu Deus e conhecer o meu Deus perfeitamente para saber que esse Deus não é um Deus mau. Deus é amor, Deus é bom. Então eu não posso jogar sobre Deus culpas de coisas que não tem nada a ver. Eu preciso ter fé nessa hora para acreditar que Deus sempre está tentando promover o meu bem. E aí que entra a fé para você e para mim. Porque é difícil para o ser humano entender essa linguagem, né? Aquele tapão na cara, isso é para você aprender. É para você corrigir tua vida, é para você ficar bem. Aí dá-lhe um tapão na cara. Às vezes, o sofrimento para que nós possamos nos aproximar de Deus, tem essa figura. Tu toma um tabefe na cara de Deus, do destino, com a permissão de Deus. Para quê? Para que você reaja, para que você confie em Deus, para que você descubra forças em Deus que você nem imaginava que existem. Aí precisa de fé, principalmente nessa hora. Então, uma das reações mais terríveis, que talvez mais entristeçam a Deus, é quando Deus vê um filho seu, aqui na terra, ressentido, amargurado com ele. Esse filho está dizendo para Deus que todas as armas que Deus colocou à disposição dele, tudo aquilo que Deus é, para ele foi mal usado. Ele usou mal tudo isso. Por isso hoje, o resultado daquele sofrimento que Deus permitiu que acontecesse com ele por alguma razão, se transformou em ressentimento e amargura. Pô, Deus vai ter que buscar essa pessoa num abismo muito mais fundo do que o sofrimento em si a colocou. A amargura, o ressentimento com Deus, faz a gente se afundar cada vez mais. E muitas vezes as pessoas conhecem um Deus e são apresentadas por um Deus que muitas vezes não falou tudo o que aquele que está discipulando diz que Deus falou. Por exemplo, promessas que, olha, entra para cá que vai ficar tudo bem. E de repente as coisas continuam, a pessoa continua nas lutas. Ah, então peraí, então não é assim, do jeito que foi ensinado para mim, então quebrei a cara, não brinco mais, vou embora. Então isso pode acontecer e é um perigo. Mas em relação à pessoa, a pessoa que foi bem orientada, às vezes você se converteu há 20 anos atrás, e hoje você está passando por uma luta que está se estendendo por alguns anos, e começa a brotar no teu coração algum tipo de sentimento desse, por causa da extensão da coisa. Não é aquele pensamento, parece que Deus se esqueceu de mim, alguma coisa assim. Foge disso. Clama pela tua vida, para que você não caia e não aprofunde o teu sofrimento, as consequências do teu sofrimento, ficando uma pessoa amargurada, ficando uma pessoa ressentida com Deus. Tá? Vamos fazer aquilo que está em Hebreus, capítulo 12, verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque a pessoa amarga com Deus, a pessoa ressentida com Deus, provavelmente vai reagir da mesma maneira com o seu próximo, vai reagir muitas vezes da mesma maneira com o seu irmão, e aí muitos podem ser contaminados. Às vezes pessoas que estavam num processo de descobrir a Deus, quando se encontram com um amargurado desse, com um ressentido desse, ele vai começar a passar na outra calçada, lá do outro lado, para não passar nem perto da igreja que fez aquilo com aquele cidadão, sendo que Deus, e às vezes nenhum irmão, teve culpa nenhuma nisso. Então, pelo amor de Deus, queridos, vamos tomar muito cuidado em relação a esse sentimento. Fujamos desse sentimento fazendo aquilo que Paulo falou. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o que está lá em 1 Pedro 2. Põe para mim, Fábio, 1 Pedro 2, 22 e 23. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Vamos buscar esse perfil para as nossas vidas. E por último, queridos, uma última tentação, e essa talvez seja o destino de todo cristão que, de repente, trabalhou mal essa área da sua vida e que deixou com que essas tentações relacionadas com o sofrimento pudessem tomar conta da sua vida. E culmina nisso que eu vou falar para a gente encerrar e poder orar, que é o desvio. A pessoa está com Cristo, está caminhando com Cristo, passou a viver lutas, dificuldades grandes, elas se estenderam durante muito tempo. Chega um momento que ele diz assim: chega, não deve ser aqui que está Deus, ou se Deus existe dessa maneira, eu não quero para mim. Isso é muito, muito sério. Muitos, por causa do sofrimento, ao invés de se aproximarem mais de Deus, têm a mania de fugir dele, né? Essa tentação é fundamentada na ignorância da palavra. Lembram a carta que eu li? Dizia lá assim: ore, igreja que vive na plena liberdade, ore por aqueles que estão lá, para que eles conheçam a palavra e essa palavra alimente a eles no momento de sofrimento e perseguição, para que eles não se escandalizem e saiam do evangelho, tá? Então é importantíssimo conhecer a palavra. A palavra te sustenta, a palavra te orienta, a palavra faz com que o Espírito Santo esteja cada vez mais forte no teu interior, na tua vida, te alimentando. E é isso que vai causar a reação, é isso que vai fazer com que você não esteja sujeito a essas tentações tão perigosas que vêm por causa do sofrimento, tá? Tiago 1, verso 12, Fábio, por favor, para a gente terminar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É lógico que essa palavra tem a ver, e principalmente, com a eternidade. Mas será que você não lembra agora, nesse momento, de uma promessa que seja de livramento e de bênção e de vitória e de refrigério para a tua vida hoje, nesse momento? É lógico. Tem milhares de promessas de Deus para a tua vida. Então não é para ficar remoendo o sofrimento. O sofrimento está aí, de repente, para nos ensinar a dependermos mais de Deus, a aprendermos com isso que Deus tem poder para nos livrar de todo mal, e aqui e agora. Então fica firme. A ação de Deus sobre a tua vida vai depender muito da reação que você tiver diante de tudo isso. A reação que você tem diante das lutas, a reação que você tem diante do sofrimento, a reação que você tem diante de sofrimento que vem sobre a tua vida, sem você ter controle ou culpa de nada disso. Nós vivemos num mundo decaído, então pepino tem para todo mundo, problema tem para todo mundo, mas nós somos mais do que vencedores. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Jesus disse antes de subir, eu vou mandar o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai ensinar para vocês, a palavra que sair da tua boca vai sair no poder do Espírito Santo. Olha como a gente tem coisas poderosas em Deus, para a gente aniquilar e anular todo tipo de tentação que venha por causa de um sofrimento duro, sério e prolongado. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Por favor, queridos, feche os teus olhos, só para você se lembrar agora, de olhos fechados, tentações que vêm do sofrimento, apatia, gosto pelo sofrimento, o questionar a Deus, o exagero desse, em relação a esse sofrimento, a amargura e o desvio da vontade, da palavra de Deus e até da salvação de Deus. Põe a mão no teu coração agora, em nome de Jesus. Vamos fazer primeiro esta oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos alertado através da tua palavra. Nós vemos tantos exemplos na Bíblia, Pai, que nos servem de lição, que nos servem de exemplo. Eu clamo, Senhor Deus, que possamos usar tudo isso para a edificação de uma vida cristã verdadeira, sincera, uma vida cristã vitoriosa. Mas não apenas a vitória do aqui, do agora, Senhor Deus, mas a vitória que nos levará ao encontro contigo e a tomarmos posse de todas as promessas que ainda estão por vir na eternidade. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a todos que entraram aqui hoje, Senhor Deus. Todos aqueles que estão passando por lutas, ó Pai, nós sabemos que isso é uma coisa absolutamente possível e normal neste mundo tão confuso, tão cheio de pecados que vivemos. Pai, nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. Eu peço, Senhor Deus, que cada um que entrou aqui hoje, e que tenha certeza da sua salvação possa ser guardado em todas as suas emoções, em todos os seus sentimentos, possa ter a visão espiritual aberta, para que veja os exércitos do Senhor que batalham por nós, pelas nossas causas, por tudo aquilo que tem a ver com os nossos interesses. Eu clamo, Senhor Deus, que nós sintamos profundamente, Pai, no nosso ser, a presença do Teu Santo Espírito, nos guardando, nos abençoando, nos ensinando. Eu clamo, Senhor Deus, que essa presença de Jesus, prometida até a consumação do século, seja uma realidade na nossa vida. Que tudo isso nos dê força, aumenta-nos a fé, Senhor Deus, para que possamos crer que o Senhor tem poder e interesse de resolver todos os nossos problemas. De que, mesmo parecendo tardio o Teu agir, o Senhor vai agir para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E nós queremos, ó Senhor Deus, que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Que cada resposta de oração, cada livramento, cada milagre, seja, Senhor Deus, para a Tua honra e Tua glória, para o Teu louvor. Abre os nossos lábios, ó Senhor Deus, com um testemunho fiel de tudo que o Senhor tem feito, de tudo que o Senhor fará. Que possamos, ó Senhor Deus, com a nossa vida de cristãos autênticos, lavados no sangue de Jesus, contaminarmos, contagiarmos pessoas com a nossa certeza, com a nossa alegria, com a nossa disposição, com a nossa certeza de que não ficaremos para sempre na dor e no sofrimento. Pai, eu clamo a Ti que o Senhor esteja tocando agora nas mentes, ó Pai, nas mentes dos Teus filhos e Tuas filhas, ó Pai. Todos aqueles que têm, Senhor Deus, uma dificuldade de ver o Teu poder, de ver o Teu amor, de confiar em Ti, que sejam tocados agora, que a sua fé seja aumentada em muitas vezes, ó Pai, para que saibam orar como convém, para que saibam orar com fé, para que tenham fé para alegrar a Deus e fazer com que Deus haja em suas vidas. Pai, fortalece, sustenta e abençoa. Eu peço agora também, Senhor Deus, que o Senhor esteja olhando para cada situação, para cada sofrimento, para cada luta, para cada dificuldade. Tu és Deus de poder, ó Pai, e a Tua palavra diz que nós podemos chorar durante a noite, mas que a alegria virá pela manhã. Isso quer dizer, ó Pai, que não estaremos numa situação de sofrimento sempre. O Senhor há de trazer a resposta, o Senhor há de fazer o milagre, o Senhor há de trazer o sustento, o Senhor há de transformar aquela vida, Senhor Deus, para que ele entenda que Jesus também é o Senhor e Salvador de sua vida. Por isso, abençoa, enche-nos de esperança esta noite, que não deixemos jamais de orar por aqueles que precisam da nossa oração para conhecerem e entenderem que Jesus é o único e suficiente Salvador de suas vidas. Que possamos confiar, Pai, no Teu poder e em toda a unção que o Senhor passou para a Tua igreja, para que oremos com a autoridade e poder de Deus para vermos os milagres acontecendo. Senhor, tira toda a apatia, tira toda a amargura, tira toda a tristeza, tira toda a falta de fé. Renova as nossas vidas esta noite, Senhor Deus, e nos levanta como um povo santo, como um povo poderoso em Cristo Jesus, como um povo autêntico que segue, Senhor Deus, a Tua palavra como ela é, como ela foi pregada, como ela foi anunciada. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, graças a Deus. Se você concorda com essa oração, diz glória a Deus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.